O nosso tema de hoje é: somos responsáveis por pensamentos, palavras e atitudes. Para a gente só entender um pouco o que quer dizer essa responsabilidade, se nós sairmos ali fora, nós vamos encontrar diversas placas de trânsito, que nos dizem, tanto se nós estivermos dirigindo ou a pé, elas dizem o que nós devemos fazer, onde nós podemos atravessar a rua, onde nós podemos estacionar o carro, qual a velocidade limite. E através dessas informações, nós somos responsabilizados se nós transgredirmos elas. Isso é claro, todos nós sabemos. Com as nossas palavras acontecem coisas semelhantes. Se nós falarmos mal de alguém, caluniarmos, denegrirmos a imagem de alguém, essa pessoa pode recorrer a uma lei e exigir uma reparação nossa. Então a nossa responsabilidade, ela é bem clara nesses dois exemplos, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós falamos. Mas e os nossos pensamentos? Como é que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos? Eu não estou vendo o que vocês estão pensando e vocês não veem o que eu penso. Salvo alguns pequenos exemplos que podem ocorrer. Então, como é que eu sou responsável pelo que eu penso? Se ninguém está vendo, não acontece nada? Isso é o que a gente acha. Porque nós conduzimos a nossa vida pelos nossos 5 sentidos básicos, os nossos sensoriais. Então nós entendemos tudo que nós captamos por esses sentidos. O que a gente não capta, a gente acha que não existe. E o pensamento não é novidade, porque a ciência já mede as ondas mentais. Ela já consegue determinar, inclusive, o que pode acontecer através de um direcionamento. Nós que aqui viemos, sabemos e acreditamos nisso, porque nós trazemos a nossa garrafinha d'água, para que através dessa força mental ou direcionamento, ela seja direcionada as energias para elas. Nós trazemos nomes de pessoas encarnadas ou desencarnadas, porque através da emanação mental, nós queremos direcionar para elas uma energia boa, de auxílio. Mas a gente não se dá conta de que a gente está produzindo mentalmente alguma coisa. E para a gente diferenciar, porque a gente confunde mente e pensamento. A mente, ela é um atributo do espírito. É por onde ele manifesta os seus desejos, as suas vontades, as suas memórias, a sua inteligência, a sua criatividade, a sua imaginação, é através da mente, uma parte imaterial do ser. O cérebro, ele é utilizado para nós encarnados para formalizar essa ideia que surge, para dar tradução a isso, da forma como nós conhecemos. O pensamento não. O pensamento, ele é uma energia produzida numa determinada direção. Mas que direção é essa que eu estou conduzindo os meus pensamentos? É só a gente observar o que nós estamos pensando. Será que o que eu penso... É claro que o nosso dia é assim, né? É uma oscilação. Pensamentos bons, pensamentos negativos, meio termo. Mas se eu quiser saber o que eu estou pensando, eu devo analisar. Eu devo pensar no que eu penso. Poderia dizer assim. E aí são positivos ou negativos? Os pensamentos positivos, eles geram, criam algo positivo na direção que eu estou emanando eles. Se eu pensar positivamente de alguém, eu estou mandando algo de bom para essa pessoa, a irradiação. Mas se eu pensar negativamente de alguém, se eu tiver na maledicência, no julgamento, no apontamento, na crítica, eu estou endereçando algo ruim para aquela pessoa que às vezes eu nem conheço. Eu só vi num celular, numa televisão, li num jornal, mas eu estou produzindo alguma coisa naquela direção. E aí, já nos disseram há muito tempo que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e que nós somos o que nós pensamos. Então, dentro desse fluxo de sobe e desce, existe uma tendência de cada um de estar mais num lugar ou no outro. Eu sou uma pessoa positiva ou eu sou uma pessoa mais negativa? Eu percebo o mundo como algo bom ou algo caótico? O que eu verbalizo? Porque a gente exterioriza através também das palavras, o pensamento é a primeira fonte e a depois ele vem através das palavras, das atitudes. Mas como é que eu estou percebendo esse mundo? É interessante a gente pensar nisso, porque parece uma coisa tão sem importância ou tão sutil, só que isso nos define. Porque quando eu encontro com alguém, sobre o que eu vou falar com esse alguém? Sobre aquilo que eu carrego. Quando eu lido com uma situação, vamos dizer, com uma pessoa que está numa frequência mais alta, às vezes eu não consigo me sentir bem ou perceber o bem que ela tem porque eu estou num nível abaixo ou em níveis mais baixos. Nós estamos usando exemplo de encarnados. Mas, e quando a gente fala de espíritos, assim como nós, pessoas encarnadas, existem espíritos em todas as faixas evolutivas. Por que que eu não sou intuído por espíritos elevados para que eu possa fazer coisas boas? Porque eu não consigo estar na faixa deles. Eu, às vezes, me situo aqui embaixo. Eu me situo aqui embaixo. Passou uma frase antes aqui que dizia que nós somos responsáveis pelo nosso destino. E o destino nada mais é do que a consequência do que eu estou fazendo. Eu estou a todo momento plantando através também das minhas emanações mentais, dos meus pensamentos, criando energias e formas. E eu recolho isso mais à frente, a todo o momento, num futuro mais rápido ou mais demorado. O fato é que nós somos chamados a ver ou a viver aquilo que nós criamos. O meu destino, a minha estrada, eu estou construindo ela. Não tem como eu achar que eu sou uma pessoa boa se eu não produzo o bem. A lei divina é o bem. Eu falei das leis materiais, né, ali fora. A lei divina é só o bem. Então, quando nós andamos dentro dessa lei, quando nós nos colocamos junto a ela, nós produzimos o bem. Nós produzimos o bem. E nós produzimos luz. Luz dentro de nós. A gente às vezes fala da luz aqui no coração, mas a luz mental também, porque ela higieniza o nosso padrão mental. Mas quando eu não vou nessa direção da lei divina, eu vou na direção do meu eu. E o meu eu é desequilíbrio. Porque aqui é o equilíbrio. Se eu não vou por ali, é desequilíbrio. É perturbação. É dor. Então, quando a gente avalia o que está acontecendo na nossa vida, a gente não quer ver a interpretação, a gente quer dizer que aquilo que está acontecendo é porque alguém fez alguma coisa contra mim. O fulano fez isso, por isso que eu estou assim. Mas nós atraímos, através desse nosso padrão, nós atraímos as coisas ou estamos só recolhendo o que já projetamos. Atração é muito interessante, porque tanto entre encarnados ou entre desencarnados, porque a mente, ela é do espírito, como eu disse, quando nós entramos em contato com outra mente afinizada com a nossa, nós estamos atraindo ela para perto de nós e estamos colocando para ela essa onda mental que nós estamos produzindo. Só que nós estamos recebendo as emanações dela também. Então, quando eu encontro alguém na rua, vamos ao exemplo do encarnado, que é mais fácil. Quando eu encontro alguém na rua e falo de uma problemática qualquer que eu li no jornal, ali uma desgraceira, e ela está na mesma, ela vem e já emenda mais alguma coisa. Então, a gente aumenta esse quantum energético negativo. E será que a gente sai bem disso? Será que a gente vai continuar numa boa? Grandes problemas do nosso dia a dia são provocados por esse direcionamento mental equivocado. Porque nós não aprendemos, ou não quisemos aprender, né? Podemos interpretar de outra forma, a ser diferente, a dar valor àquilo que nós não estamos vendo. Não estamos sentindo, a gente até sente. Então, é perceber mais o que está acontecendo aqui dentro. As nossas emoções, quantas emoções nós geramos através de um pensamento? Quando nós começamos a criar uma situação que não existe e nós sentimos alegria por aquela situação imaginária, ou tristeza, ou raiva, uma criação mental, mas que o nosso organismo, ele consegue traduzir isso de uma forma palpável. Então, nós conseguimos dizer que isso realmente existe. Nós conseguimos testemunhar que isso existe. E nós podemos ver o que isso causa em nós. Então, é muito fácil dizer, né? Porque todos nós estamos nessa mesma situação. Mas não está contente com os acontecimentos, age diferente. Muda o que tu pensa. Experimenta. Tenta fazer uma semana de higiene mental. Eu nem falei do Evangelho, porque cada capítulo tem uma passagem ali que Jesus disse e ele vai todo nessa direção. Ele fala só de amor. E será que eu consigo produzir amor se eu estou vivendo uma situação mental negativa? Eu estou produzindo outra coisa, mas não é aquele amor que ele fala. Então, eu atraio essa outra coisa para perto de mim. Então, já que é pensamento, para a gente pensar no que nós estamos produzindo, o que nós estamos oferecendo para o mundo, porque ele vai nos retribuir da mesma forma que nós estamos colocando para ele. O que nós oferecemos, ele está nos devolvendo.